da 3399, confirmando após Dael, pode voar bridge, né? Confirmando depois de Leda. Ok, após Leda, Dael não é preciso. Terceiro da cidade da Leda Bridge, chame agora centro Recife 251, não tem 3325, solicitando a minha bomba. 351-3325, obrigado, bom dia. Thank you.